oportunidade, tempo, está uma temperatura agradável, mas sobre isso iremos falar já daqui a pouco. Mas agora quero partilhar consigo que hoje a professora doutora Ana Pinto vai dar uma aula aberta no Instituto Superior Miguel Torga sobre gestão e liderança de equipas. Esta aula aberta é aberta à comunidade, está marcada para as 14 horas na Rua Bernardo Albuquerque, na sala número 1, e pretende, ela é doutorada pela Universidade de Coimbra em Psicologia das Organizações, do Trabalho e de Recursos Humanos, é docente nas áreas de comportamentais e de liderança da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra e é membro da Comissão Ética da Universidade de Coimbra. Competências transversais de excelência profissional, licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, lecionada pelos docentes mestre Soraya de Oliveira e mestre Bruno Cordeiro. Por isso, a quem esta temática diz respeito e interesse, a gestão e liderança de equipas, tem aqui esta oportunidade de assistir a esta aula aberta proporcionada pelo Instituto Superior Miguel Torga, mais logo às 14 horas, na Rua Bernardo de Albuquerque.